muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Hits Megamix. Hoje é sábado, dia 10 de abril, e já são 10h30 da noite. Vamos nesta emissão, são 90 minutos repletos de trance music. Hoje vai ser assim de princípio ao fim, para abanar o capacete, para expulsar as energias más e para libertar as boas. Ora, hoje vamos ter The Travelers, Sarah McLachlan, e vamos ter ainda outros tantos artistas. Vamos começar precisamente com Sarah McLachlan, um remix, um trance remix de uma das mais emblemáticas artistas de música calma, curiosamente. Vamos entrar nesta emissão depois de ter The Travelers, entre outros. Há muita coisa hoje aqui para acontecer nesta emissão do Hits Megamix. Seja bem-vindo e venha à música, porque é isso que interessa. We'll be right back. Mega Mix. We'll be right back. Antena Web. Sintoniza-te. cá estou eu mais uma vez, Carlos Bonaparte, para esta emissão número 5 do Hits Mega Mix, hoje dia 10 de Abril de 2010. E a partir de agora, estamos a chegar ao final da nossa emissão, vamos para os últimos 30 minutos, e atenção, porque a partir de agora é que a energia aumenta ainda mais, vai estar acima do limite, e já sabes, a partir de agora é só para abanar o capacete, só para subir a tensão, para não parar mais mesmo esta noite, é energia na potência máxima. E já a seguir vem Pop DJ, mas antes, os últimos 30 minutos, prepara-te, porque são verdadeiros alucinogénicos. Não acreditas? Então venha à música, eu volto para a semana, até à próxima, fica bem, fica na tua sintonia, Rádio Antena Web. Exercise in audio form is non-permissive. Thank you. Thank you.